campearam o vizinho aí. Que houve, Virginia? Que houve? Fala, moçada! Mobilidade FM no ar. Neste episódio, vamos falar sobre um dos sistemas operacionais mais novos. Quer dizer, não é bem novo, mas pelo menos é a última versão, talvez ressurgindo das cinzas. Vamos falar sobre o BlackBerry 10. A gente teve a oportunidade de mexer um pouco com essa nova versão do BlackBerry e vamos tentar dizer hoje, tentar chegar à conclusão se a BlackBerry tem chance de sair do buraco ou não. Então, meu nome é Diego Ducão e meus amigos, se apresentem, por favor. Fala, galera, aqui é o Will. Fala, galera, aqui é o Deco. Fala, galera, aqui é o Sam. Fala, pessoal, aqui é o Tsui. Nesse carnaval, doutor, eu não me engano, meu coração é BlackBerry. Que merda, cara, eu comecei e eu nem ouvi o que ele falou. Meu coração é BlackBerryano. Caraca, não podia ser pior. Leitura de e-mails, Tissu, voltamos finalmente com o bloco de leitura. Ei. De tempo que a gente não lia nada, mais falta de tempo do que falta de e-mails, porque as pessoas mandam, só que a gente acabava esquecendo de gravar, então vamos tentar botar sempre agora, né? Vamos. É, assim que o pessoal mandar e-mail, a gente vai ler, né? Então, beleza. Mandar então, e-mail, a gente não lê. Quer ficar famoso? É. Então manda e-mails pra gente no ar@mobilidade.fm que a gente lê aqui. Vou ler primeiro um e-mail que... Olha só quanto tempo que a gente não lê e-mail, cara. Foi do Psico JG. Ele mandou um e-mail sobre Mobilidade FM 36, que era retrospectiva 2012 e previsões 2013. Ele mandou esse e-mail há mó tempão. Ele me perguntou no Twitter se a gente ia ler. É, eu falei que a gente ia ler, só que a gente acabou não lendo, que a gente não gravou. Mas tá aí, JG, seu e-mail será lido agora. Bom, parabéns pelo podcast e tal, ele fala um monte de coisa. Agora, o que realmente interessa é as previsões. É, celulares quad-core serão cada vez mais comuns e devemos ver alguns poucos de 6 núcleos. Beleza, vamos ter uma briga mais ferrenha em tablets. Falando Nexus 7, Nexus 10... É, além de conhecermos melhor o Surface da Microsoft, ele fala aqui também, BlackBerry vai falir, abandonar o mercado, ser vendido ou coisa do tipo. Ou seja, basicamente ele chuta pra todos os lados, né? Falir, abandonar o mercado, ser vendido ou coisa do tipo são coisas completamente diferentes. Então eu acho bem provável que seja pelo menos um desses. A única coisa que ele não fala que vai dar certo, né? É que vai continuar a mesma coisa porque vai dar certo pra caramba. Enfim, e tem tudo a ver que é o tema que a gente vai. O tema de hoje, vai falar sobre o BlackBerry 10. Outra coisa aqui que ele fala, uma previsão um pouco arriscada sobre a Apple é um possível relógio inteligente semelhante ao antigo modelo do iPod Nano. Okay. É, não sei. Não sei, eles nunca falaram nada sobre relógio, né? É, pode ser que eles façam, mas acho difícil. É, enfim, é basicamente isso, ele fala várias outras previsões aqui. Google deve tentar um novo hardware chamado de Nexus, semelhante aconteceu com o Nexus Q. Chrome OS deve começar a ser usado em alguma outra plataforma que não seja notebooks. Ele fala uma série de coisas aqui, lemos as principais, as que a gente achou mais interessante. Então, bom, como o ano ainda não acabou, então ainda vale previsões para 2013. Então, se você também tem alguma previsão, manda pra gente, que a gente lê aqui. E de repente, se acertar no fim do ano, a gente relembra e você ganha o troféu de mãe de Ná do Mobilidade. Bom, valeu João Gabriel, JG, Psico, muito obrigado pelo seu e-mail. Desculpa a demora aí, mas finalmente lemos. Tissu, você quer ler mais algum aí? Lê aí pra gente. Cara, por incrível que pareça, o pessoal curtiu bastante o podcast de resiliência, digo, o podcast de Windows Phone. A gente achou que ia ser mó ruim, né, que ninguém ia gostar e tal, que foi muito sério. Pois é, mas o pessoal curtiu, cara, mandou, houve alguns e-mails aqui. E teve um de um cara que tem um outro podcast também, que é o Fernando Scalabrini, tem 32 anos, é lá do Paraná, e ele tem o site Baixa Visão, e é podcaster do Papo Acessível. E aí ele mandou um e-mail aqui falando, pra gente conversar com o Capitão Caverna, com o Caverna, sobre como que tá essa parte de acessibilidade do Windows Phone 8, porque ele tem um problema de visão. E eu achei bastante interessante, né, cara? Ele fala aqui, ó, sou deficiente visual e sou usuário do iPhone, pois não tem acessibilidade igual. Pelo menos não encontrei ainda. Gostei bastante dos recursos comentados pelo Caverna no cast, queria saber se também posso usufruir deles. E aí seria tudo aquilo, tipo o Kids Corner lá do Windows Phone, uhum, e tudo mais, e como é que funcionaria. E aí a gente vai repassar esse e-mail pro Caverna, a gente tentou entrar em contato com ele. A gente pode passar o Twitter dele depois pro pessoal aí, e aí vocês bombardeiem ele lá no Twitter. Pô, eu achei bem, bem legal esse e-mail, cara, mostrando que, assim, é uma coisa completamente diferente, né? A gente que tem uma visão boa, né, uma visão normal, digamos assim, é tentar se colocar na pele dessa outra pessoa e tal e coisa, é ver como é que ele tem que passar por isso, né? E aí ele talvez não querendo mudar de sistema, mas querendo saber se os outros sistemas operacionais ajudam tanto quanto o iPhone. É, cara, sem dúvida é um tema muito interessante, porque muita gente tem problema de visão, às vezes, como o caso do Fernando. O Fernando é cego completamente, ele não enxerga nada. Mas tem muita gente que não chega a ser cego, mas tem muito pouco de visão, então precisa de algo fácil para usar, algo que seja, que não exija muito, que você não tenha que ler muito. Então é muito interessante isso. E, pô, eu tenho um tio que não enxerga também, e ele sempre mexeu com computador e tal. Eu lembro que, pô, muito tempo atrás, cara, uns 15, uns 18 anos atrás, eu tava no computador com ele, e ele usava um aplicativo chamado 2Vox, que, como o próprio nome já diz, ele era pra 2. E ele ele permitia os deficientes visuais usarem o computador. Então, quando, assim que começava, vinha uma voz, falava: 2Vox, o que você deseja? Aí cada tecla do teclado abria uma parte do menu, digamos assim, um menu de utilitários. Então ele usava todos os programas por esse software, e ele lia a tela e tal, então ele lia documento. É, cara, era muito legal, cara. Isso é o Svox existe ainda, né? Oi? O Svox ainda existe, né? Eu não sei, era 2Vox o nome, então é, eu não sei talvez, se exatamente. Talvez tenha mudado o nome da empresa. Existe o Svox, que é um leitor também. Ele tem essa parte de acessibilidade, tem para Android e tal. Ei, eu lembro que o 2Vox, se eu não me engano, era feito por um brasileiro. Inclusive, eu fui numa palestra sobre acessibilidade agora na Campus Party. O pessoal mostrou dois aplicativos, um para surdos, outro para cegos, e, tipo, tentando ajudar essas pessoas a usar todas as coisas que a gente usa. Sacou? A gente que tem a sorte de não ter nenhum problema, nenhum dos nossos sentidos. Pô, só tem deficiência mental, gente. A gente tem, pra essa galera conseguir usar como a gente usa, sacou? Porque é muito bom, mas não pode ser bom só pra gente. Então exatamente. É muito interessante. Então a gente vai passar seu e-mail pro Caverna, e a gente vai tentar entrar em contato com ele de novo pra ver se ele te responde, pra ver, cara, sei lá, pra te ajudar, pra de repente você entrevistar ele no seu podcast, que tem tudo a ver. Tem a ver com esse tema. E, bom, eu espero que o Windows Phone seja bom, então, né? Porque, pô, ter que usar iOS só porque é o melhor acessibilidade, pô, é até meio triste saber que o Android não é tão bom, né, cara? A gente que usa Android. Pois é. É uma pena. Mas então é isso. Muito obrigado, Fernando, pelo e-mail. E, cara, sempre que quiser entrar em contato com a gente, vai ser sempre um prazer ler e-mail seu. Não, tem um outro aqui também, de um outro cara, Eurico, falando também do Cast 38. E ele estava falando que ele está usando o Windows 8 no computador dele, e está falando de algumas coisas que ele não achou tão legal. Então ele falou que tem uma grande diferença entre você, um grande problema entre você usar os aplicativos metrô, os aplicativos desktop, que não tem uma sincronia. Então você vai abrir um XML, um PDF lá no desktop, aí ele abre o aplicativo metrô, aí você tem que sair para o menu iniciar, voltar. Você não consegue colocar uma coisa de um aplicativo feito no ambiente RT para o ambiente desktop. Mas ele falou que está gostando bastante e espera que o Windows 8 evolua e fique bastante maduro em 2013. É, vamos ver. Eu também, sei lá, eu também tenho minhas dúvidas em relação ao Windows 8, tenho meio preconceito, mas o Matsu me convenceu e tô comprando um computador novo, preciso de Windows pra jogar meus jogos da Steam. Então o Matsu me convenceu, vou instalar o Windows 8 pra ver qual é. E vamos ver. Ah, cara, testa, cara. Eu uso no PC lá de casa, com Steam mesmo, uso na empresa também, e gosto bastante. Se você for ficar usando bastante o modo desktop, beleza, você vai abrir o ambiente metrô, né, o ambiente RT, você vai ir pro modo desktop e acabou, vai continuar lá pra sempre. É. Não vai sair. Vai fazer mais uma, praticamente a mesma coisa que eu faço na empresa. Tá certo. Então é isso. Então chegamos ao fim do bloco de e-mails. Fique agora com mais um Mobilidade FM. É isso aí, valeu. Bom, pessoal, dia 30 de janeiro agora, há muito pouco tempo atrás, teve o tão esperado lançamento do BlackBerry 10. O Tissu já virou fanboy da marca, sem nem ter sido lançado direito. Mesmo antes de ter sido lançado, o Tissu já tava falando que ia ser o melhor de todos, que ia desbancar todo mundo. E finalmente a gente teve acesso ao BlackBerry 10. Na verdade, a gente já tá com o aparelho novo, entre aspas, da BlackBerry desde agosto, quando eu e o Will fomos num evento para desenvolvedores, que a RIM BlackBerry fez. Enfim, tá bebendo? Tá bebendo não, Ducão? Pois é, cara. Bebe aí, mano. Aqui. Tá foda. Pô, tava tomando ice tea, cara. Essa merda faz mal pra você. Enfim, nós fomos no evento que a RIM e a BlackBerry fizeram. E fizeram não, que é uma empresa só. Enfim. E nós tivemos a honra de receber dois aparelhos Dev Alpha. E o que é isso? É um aparelho protótipo que eles te dão pra você começar a fazer aplicativos pra ele, você poder testar, pra você não testar só no emulador. Claro, e como bons desenvolvedores, quantos aplicativos a gente fez? Nenhum, mas eu tentei, cara, o problema é que... No Linux não funcionava, cara. Eu tava muito ruim, cara. Eu posso até falar isso mais pra frente, explicar mais ou menos a minha saga de como foi tentar programar pro BlackBerry. Mas o que interessa realmente pra gente hoje, pra esse episódio, é falar sobre o sistema operacional novo. Porque quando a gente pegou esses aparelhos, ele não tinha sido lançado o BlackBerry 10 ainda, então ele vinha com o SO do Playbook, que é o tablet da BlackBerry. Então era interessante e tal, porque já tinha algumas coisas do que acabou entrando no BlackBerry 10, só que não era o BlackBerry 10 de fato. Aí depois do lançamento agora, que foi dia 30 de janeiro, vazou o marrom e o Tissu muito sorrateiramente descobriu num fórum como instalar no Dev Alpha. Uhum. Então ele instalou no dele, funcionou, eu instalei no meu e estamos usando já uma semana felizes e contentes e chegou a hora da gente falar o que a gente acha. É isso aí. Então só deixando claro... A gente não vai falar sobre o aparelho que saiu, que é o Z10, porque a gente não teve acesso a ele ainda. A gente vai falar, a gente vai falar somente sobre o sistema operacional, porque esse aparelho, como eu já disse, é protótipo, então seria até sacanagem fazer review dele. A gente usou, o Will acho que mexeu um pouco também. E... Eu mostrei pra ele hoje. É, isso aí, então já... Mas o Will é um cara esperto. É um cara dinâmico. Não, ele pega as coisas muito rápido. Ele olha assim, caraca, maneiraço. Então, nossa, coisa escrota, já sou rápido. Praticamente um especialista no assunto. Exatamente. Pois é, tipo assim, no dia 30 eu comecei a assistir o evento lá de lançamento. E cara, foi muito demais. Aconteceu, a BlackBerry tá assim, muito próxima. Mudou o nome agora, né? Saiu a RIM, entrou BlackBerry, agora vai ser BlackBerry o software, que antes era só um sistema operacional da RIM, e virou o nome da empresa mesmo, com essa onda de mudanças pra ele. Mas a RIM ainda existe pra alguma coisa ou não? Demoriou. E agora, o que lhe passou? Demoriou? Uma semana que mudou até a legenda lá das ações dela. Pô, tem muita coisa bacana nesse SO. Já começa com o esquema multitasking dele, de como os aplicativos ficam. E o principal, acho que o mais vendido deles, é o BlackBerry Hub, né? Ficam as suas notificações do lado. É, funciona como uma central de notificações, mas mais do que isso. Porque se for a notificação de e-mail, você lê o e-mail por ali mesmo. Você não precisa abrir um aplicativo de e-mail, coisa do tipo. Uhum. Mensagem, tudo fica ali, você lê por ali então, mesmo. Então, eles fizeram essa boa integração. Então, você chega alguma coisa no seu Facebook e aí aparece do lado, alguém falou não sei o quê, e você já pode responder por ali, ou dar um like, ou se for um tweet, você já pode dar um retweet ou responder o cara. Ficou bem legal essa integração, ficou muito boa. Pode-se dizer que foi a tentativa de integração que a Motorola tentou fazer com o Blur e nunca conseguiu. Isso, eu na verdade nunca vi de ninguém que usava esse integrador do Motoblur, cara. Eu tenho isso, só que eu nunca usei, achava muito ruim esse negócio de ficar tudo junto e tal. E inclusive por isso eu não gostei muito do Hub, eu acho que a ideia foi muito boa, só que uma coisa que me incomodou demais, cara. Isso não sei se o Tissu conseguiu, de repente foi bizonhice minha. Por exemplo, se eu quiser marcar como lida todas as notificações, exatamente, quero tirar todas as notificações. Eu não achei como fazer isso, cara. Você tem que ir uma por uma, ou então você tem que ir... É tudo baseado nos gestures. Então você faz o... gestures. Da direita para a esquerda vai aparecer um botãozinho para você poder marcar mais de um. Aí você pode marcar quando você quiser e marcar como lida. Tem isso? Tem. Só que, pô, isso é muito ruim. Eu quero já, tipo, dar clear em todas, para todas sumirem. Porque às vezes... são coisas que você não precisa ler. Por exemplo, falar que alguém retweetou você. Vai que você é um cara muito famoso, ou você bota algum tweet muito interessante, e 15 pessoas retweetam você. Você tem que ir um por um lá pra marcar, pra botar como lido. Cara, isso é muito ruim. Não tem um que simplesmente dá clear, um botão clear, que nem tem na barra de notificação do Android. É porque a ideia dele é ser mais que uma barra de notificações. Mas, realmente, isso daí foi um problema pra mim. Eu nem sabia que tinha esse Select More. Na verdade, acho que eu tinha visto, mas não lembrava. E agora que eu liguei o celular de novo, ele tá gritando aqui, falando de um monte de notificação. E realmente, você tem que ficar indo uma por uma pra ver. É bom se você tiver com o celular sempre na mão. Então você vê uma coisa ali, já lê e pronto. Mas agora se você, depois que ligar o celular, aparece 15 coisas do Facebook novas pra você ler, pô, ferrou, cara. É, mas ao mesmo tempo te consome um tempo do caramba, né? Se você já viu que são 15 pessoas que estão falando a mesma coisa ou retweetando, tu não precisa realmente... marcar os 15, cara. Isso, é isso que a gente tá falando. Tinha que ter um botão que você simplesmente marca todos como lida. Exatamente isso. Essa parte aí, como vocês estão falando, eu não vi ainda esse recurso, né? Mas vocês estão falando é que ele vai além do que aquela possibilidade que saiu no Jelly Bean, que era você ter alguns botões embaixo da notificação. Então, eu podia responder um tweet a partir da barra de notificação. Eu mandava responder e já abria o software pronto para eu responder aquele post, né? A gente tá falando é que ele já traz ali o campo de texto para inserir ali mesmo o texto. Isso, é porque assim, o do Android é a notificação com botões, então, realmente, ele te manda pro aplicativo ou te dá algumas ações a mais. Só que nesse caso aqui, com esses aplicativos que o BlackBerry tem, eles deixaram integrado, assim como no iOS, no iOS. Então, por isso que você consegue fazer mais coisa, entendeu? Você consegue colocar esses botões, se o Facebook e o Twitter quiserem, eles colocam nas notificações lá do Android um reply, um marcar como lido, alguma coisa assim. Só que no BlackBerry é mais integrado, então você consegue fazer mais coisas ainda. Mas só por causa disso. Inclusive não é só responder. Você aqui no Hub, você vem aqui em Compose ou escrever, e ele já aparece todos os aplicativos que você tem integração no Hub. Então, por exemplo, cliquei aqui Compose, aí já aparece BBM, aparece Text Message, aparece Twitter, aparece meu e-mail. Então eu não preciso entrar no aplicativo de e-mail para mandar um e-mail. Eu já venho aqui, venho no próprio Hub, eu tava lendo aqui as mensagens que me mandaram. Tem que mandar um e-mail. Eu clico aqui em Compose, nessa própria tela, ele já abre, eu escolho o e-mail, a conta, aparece todas as minhas contas ali, todas as contas que eu botei, e já escrevo dali mesmo. Isso é muito interessante, essa parte é muito legal. Na verdade, legal. Ele não tem um aplicativo de e-mail, né? E-mail é no Hub só. Isso, é, exatamente, não tem um Gmail, um negócio desse. Rapidinho, mas de qualquer forma, o Twitter ele tem um aplicativo, só que no Hub você vê aqui, Compose, Twitter, ele não abre o Twitter, ele rapidamente ele bota uma tela de texto, você já escreve e já manda, isso é muito bacana. O Ducan e o YouTube que mexeram mais, ele começou a ser aquela barra de notificações que tem no Mac, né, na lateral. Eu tenho várias notificações de todos os aplicativos, do Facebook, do calendário, do Gmail, tudo chega naquela barra lateral. E se eu clico no Click to Tweet, por exemplo, ou Click to Post, no Facebook ele já abre para eu postar ali mesmo. É mais ou menos isso. Legal, legal, muito bom. Eu nunca me acostumei direito com essa parte dos agregadores, porque a Motorola tem, como vocês falaram, um lugar que você chegava, todas as mensagens chegavam para mim, no mesmo aplicativo, né, no mesmo ambiente ali, não importando a origem da mensagem, se vinha do Twitter, se vinha do Facebook, ou do e-mail, ou um SMS, um MMS, coisa do tipo. Eu não achava legal, eu preferia abrir no próprio aplicativo, né? Isso é coisa minha. Mas eu achava que seria interessante no Android, como a gente já tem hoje os botões para responder, marcar como lido, abrir o aplicativo, dependendo do contexto da mensagem, dependendo da, do aplicativo, eu queria poder, às vezes, responder um e-mail, mas tem um botão lá que tem responder, quando chega um e-mail para mim, responder para todos e abrir o aplicativo, por exemplo, né? É, eu queria ter responder e ali na parte de baixo já abrir para mim uma caixa de mensagem. Então, durante a própria, dentro da própria barra de notificação, eu poderia responder ali mesmo e já mandava por ali, sem ter que abrir o aplicativo. Seria maneiro mesmo. Exatamente isso que o Hub faz, cara. Ele não abre o aplicativo. Ele, tipo, não foi exatamente na mesma tela. Ele não abre um pop-up, uma mensagem flutuando. Não, não existe esse negócio de pop-up. Como é que funciona? As paradas do BlackBerry sempre, quando você abre alguma coisa por cima, vem uma tela assim de lado que abre por cima, como se você estivesse puxando. É tudo animadinho e tal, do jeito que o usuário de iOS gosta. É, mas é exatamente isso, cara. Pior que é a melhor forma de descrever é essa. Então ele não abre simplesmente uma caixinha de texto embaixo, não. Quando você clica em responder alguém, não simplesmente abre uma caixinha de texto embaixo, não. Ele abre uma tela por cima. Só que é muito tranquilo, cara. É muito fluido. É, vem como se fosse uma telinha de tipo um input de texto assim do lado, mas é uma tela algo que cobre a tela inteira. Só que se você quiser voltar, é só você puxar pro lado, pro outro lado, sacou? Ela vem da direita pra esquerda. Então, se você passar o dedo da esquerda pra direita, ela some, ela vai pro. Ela se esconde e volta pra sua tela do Hub, né? Onde tem suas notificações. É tudo baseado nisso. E você puxar pra um lado e pro outro as telinhas. Mas então fica bem fluido, cara. Não é nada que atrapalhe, não. Legal, sabe? Muito bom. Mas eu zoei falando que foi feito do jeito que o usuário de iOS gosta. Mas, cara, mas é a mais pura verdade. Porque o sistema operacional, ele é todo muito fluido, todo muito fluido. Quando você passa o dedo mudando de tela e tal, é tipo, é uma fluidez que eu nunca vi no Android, sacou? E uma das coisas que os usuários de iOS sempre reclamaram do Android. Ah, não, porque no iOS é muito mais bonito, as coisas acontecem muito mais bonitas, as animações são muito mais fluidas, o diabo A4. Então, se algum usuário de iOS pegar o BlackBerry, pelo menos em relação a isso, eles vão gostar bastante, porque tá, é tudo muito bonito, as animações são realmente muito fluidas e até certo ponto é bem intuitivo. Por que até certo ponto? Porque a primeira vez que você pega no celular com o BlackBerry 10 é muito estranho esse negócio de não ter botão nenhum. Mesmo porque tu achou que nunca mais ia pegar um BlackBerry na mão, né? É, também é isso. Mas por que é intuitivo até certo ponto? Porque é muito bizarro você pegar no celular que não tem botão. Então, por exemplo, hoje eu dei o celular na mão do William pela primeira vez. E ele ficava o tempo todo apertando aqui embaixo, achando que era um botão. E aí o pior de tudo é que às vezes acontecia alguma coisa. Que ele apertava meio que indo pra cima, que é justamente o gesto pra você, digamos, minimizar a aplicação, entre aspas. Mas você só joga ela pra background, ela fica pequenininha. E então é como se fosse o home. Não tem botão de home, mas se você puxar de baixo pra cima, fizer um gesto de baixo pra cima, ele volta pra home do sistema operacional. Isso é coisa então, de usuário Windows não, Phone, então, não. Porque eu mostrei pra um amigo meu e ele ficou perdido igual, cara. Ele também é usuário de Windows Phone. Não tem nada a ver. Não. É porque isso é natural, cara. Desde um Palm da vida, porque você tá perdido, o que é que você faz? Você aperta alguma, procura alguma coisa pra apertar. Aí você vai naquilo, caraca, isso não é um botão. Isso não tem. Não, cara. Não, o Will tá certo. Ainda mais que o Dev Alpha, ele tem uma espécie de código de barras embaixo, né? Código de barras, esquisito. Então parece mesmo que alguma coisa vai acontecer ali. É, a primeira. Cara, isso é incrível. A primeira vez que eu dou o celular na mão de alguém, nego falando, e esse negócio aqui embaixo? Cara, esquece, cara. Isso é um celular protótipo. Isso é um código de barras, sei lá porque tem isso. Isso aí não fala nada. O nego fica passando o dedo em cima do código de barras, achando que vai fazer alguma coisa. E não faz nada. No aparelho novo agora, o Z10, embaixo vai escrito BlackBerry, bonitinho e tal. Aí eu acredito que escrito BlackBerry, as pessoas não vão ficar passando o dedo ali, né? Que não, né? Sei lá, né, cara? Se tiver uns BlackBerry fans que nem tem MacFag, vão ficar alisando ali, né? Moleque, agora, tipo, o problema principal do BlackBerry pra mim, que eu só consegui usar o BlackBerry depois que eu consegui resolver isso, é que não tem WhatsApp pra BlackBerry 10. Ainda. Não ainda... Quer dizer, ainda mais ou menos, porque a empresa que faz o WhatsApp falou que eles não têm previsão nenhuma de fazer. Eles não têm intenção também. Então pode ser que daqui a alguns meses, se o BlackBerry estiver bombando, eles façam. Mas até agora não tem. Então, eu estava pesquisando uma forma de instalar o WhatsApp do Android no BlackBerry. E caí num fórum de usuários do BlackBerry. E todo mundo que tava lá era fanboy sinistro do BlackBerry. Eu nem sabia que existia isso, cara. Aí, não, peraí, o cara foi num fórum chamado Crackberry. Crackberry, exatamente. Famoso. Com famosíssimo, exatamente. Famoso. Cara, o dono do site do Crackberry, que é o Kevin Smith, eu acho, ele apareceu no meio da apresentação do Blackberry. Pedi, Kevin Smith é aquele. Não, é diretor, Kevin alguma coisa. Tá ligado? Kevin Smith, cara. É o Silent Bob, cara, que fez Dogma, fez. O Balconista, o cara é famoso, enfim, continua. É Kevin alguma coisa? Ele apareceu no meio da apresentação, tipo, antes de apresentar o Blackberry 10, que ele tinha feito uma promessa. Não sei se vocês viram isso. É uma promessa igual a minha, tá ligado? Quando eu entrei na faculdade. Ele falou que só ia cortar o cabelo quando saísse o Blackberry 10. Aí cortaram o cabelo do maluco, tipo, ao vivo, no palco lá. O Malcate tinha o cabelo muito grande? Tinha, tava o cabelo grandão já. E foi a mesma coisa que eu tinha falado, só que o meu caso foi pra faculdade, né? Kevin McCulloch. Aí eu achei no Crackberry um cara falando. Um cara perguntou na humildade, falou, galera, não tem WhatsApp pra Blackberry. Eu quero comprar o Blackberry 10. Como é que eu vou fazer? Aí um cara lá fala, ah, cara, você sabe que tem como você botar aplicativos do Android no Blackberry e tal. Tem algumas limitações, mas dá pra botar. Aí um cara respondeu, não, se o WhatsApp não quer o Blackberry 10, eu não quero o WhatsApp. Não tem interesse. Se isso não é fanboy... Maluco, muito fanboy, cara. Se isso não é fanboy, porra. Mas aí... Aí o cara falou... Não, cara, não, é esse maluco que falou que não quer o WhatsApp, porque o WhatsApp não quer o Blackberry 10, ele falou... Então eu vou começar, vou voltar a mandar SMS, coisa que eu não uso há muito tempo. Ou então vou tentar achar alguma coisa e falar para meus amigos usarem. Se eles não quiserem usar, eu mando e-mail. Se não quiserem nem responder e-mail, eles que me ligam. Tu não precisa de um pai, tu precisa de um professor. Que me liguem. Sinistro, cara. Meu Deus do céu. Não, aí o outro cara respondeu, faz sentido, faz sentido. Aí nego falando, pô, cara, mas não é bem assim, cara. Dá pra botar o do Android, funciona na moral, tem algumas limitações. Aí nesse mesmo post eu achei como fazer. E instalei o WhatsApp do Android. E quais são as limitações? Algumas limitações. Primeiro, a limitação mais escrota. Você não pode fechar. Se você fechar, você não recebe mensagem. Ah, tá, entendi. Você igual o Windows, cara. Igual o do Windows Phone, normal. Vai. Não. Sem briga, senhor. Sem briga, senhor. Não tem WhatsApp pra BlackBerry, eu botei do Android, mas funciona melhor do que o do Windows Phone. Não. O Windows Phone não tem isso de fechar, não. Para de É porque ele nem abre, na verdade. Ele não fecha, não abre. Entendi. Ele tem apenas um problema, que em alguns momentos você recebe uma mensagem, você vê que ela chegou, mas você não consegue acessá-la. Mas isso é um detalhe. Ah, não é um problema, isso é um detalhe. Isso não é um problema, isso é normal. Todo mundo espera isso do aplicativo. Exatamente. É um detalhe básico de um aplicativo de isso mensagem. Isso é falha, isso é feature. Cara, mas esse problema de não fechar, isso é o de menos, porque... O multitasking do BlackBerry funciona muito bem. Isso é muito legal. Eu vou falar mais um pouco pra frente sobre isso. Então você simplesmente minimiza ele e deixa ele rodando. Quando você voltar pra tela de aplicativo, você vai estar lá rodando pequenininho e deixa ali. Chega alguma mensagem, vai acender LED, vai piscar, vai fazer o diabo. Sério? Como faria se fosse uma aplicação nativa. Agora, o problema sério. O problema sério é que como o aplicativo não é pra BlackBerry, então... Ele foi feito para Android, ele foi feito para acessar os contatos do Android. Então, quando você entra, você recebe mensagem de alguém, não aparece o nome da pessoa, mesmo que você tenha ela adicionada aos seus contatos. Aparece só o número da pessoa. Isso é muito ruim, porque às vezes você não sabe quem está te mandando. Só que, quando você está em grupos, beleza, que no grupo aparece o número da pessoa e do lado o nick da pessoa. Então, até aí não tem problema. Agora, a pior coisa de todas... sobre esse negócio de não ter contato. Você não consegue mandar uma mensagem nova, cara. Ah, é. Isso é muito Como ruim. Assim, cara? Porque, você tipo, não consegue escolher o contato pra você mandar a mensagem. É, a primeira vez que você abre, você vai ver que, se você participa de algum grupo, seus grupos já estão ali. Tá, porque os normal. Grupos estão na sua... Uhum. Então, beleza. Então, eu consegui mandar o grupo pro Android, tá? Pros meus amigos de Resende, do Rio, de Aba 4. Aí eu fui mandar uma mensagem pro Adrian, pra perguntar se ele ia gravar com a gente agora. Provavelmente ele vai gravar no próximo, fica aí, cenas do próximo capítulo. Mas aí eu vi que não tinha como, porque não tem integração com os contatos. Então dá pra simplesmente eu ir na agenda, escolher um cara e escolher uma mensagem pra mandar. Eu já imaginava que não desse pra fazer. Escolher o WhatsApp pra mandar mensagem. Aí eu entrei no WhatsApp e botei lá em criar nova mensagem. Só que aí eu percebi uma coisa: você não pode simplesmente botar um número e mandar uma mensagem. Você, quando você cria uma mensagem nova, você tem que escolher alguém dos seus contatos. Só que lá não aparece ninguém. E como você não pode botar um número, você não pode mandar mensagem pra ninguém, nenhuma mensagem Entendi. Nova. Você só pode mandar mensagem pra quem já tinha te mandado, sacou? Você só pode responder. E uma vez que você responde, aí beleza, fica ali pra sempre, é tranquilo de usar. Então eu tive que mandar um SMS pro Adam e falou, cara, me manda mensagem no WhatsApp. Ele mandou, aí agora eu consigo conversar com ele, sacou? Isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. Não, vamos acabar fazendo aí, vamos acabar pegando o aplicativo, o app do Android do WhatsApp, fazendo alguma mudança pra você poder fazer isso. Mas, o app do WhatsApp pra Windows Phone é bem ruim. É, acho que, não sei, a BlackBerry... Por ser muito ruim ainda, cara, não sei quando eles vão começar a dar atenção ao BlackBerry, não. Acho que isso não é... Ele já tem um WhatsApp pra BlackBerry. Não tem pro BlackBerry 10, mas tem pro antigo. Então, feito está, né? Falta portar pro novo sistema. Peraí. E vocês que estão cientes aí da apresentação que teve, e como é que ficou o lance do BBM? Não ficou. Ficou? Como assim? Ficou? Ficou, manteve? Existe. Manteve, tem aqui, só que eu não posso testar, que eu não tenho nenhum amigo que tem BlackBerry. Tem eu, velho. Manda pegar pra nós, pô. Ô, seu panaca, tem eu. Não. Ué, mas como você disse que o seu não funcionou, não pega rede, não, mas cara? O Tsuto, ele não é teu mas amigo. Mas eu tô no Wi-Fi. Ah, então eu vou testar agora. Só uma parada aqui, o Hub é tão sinistro que até o WhatsApp, que não é aplicação nativa, ele aparece no Hub quando eu recebo mensagem, cara. Então realmente funciona melhor do que o Windows Phone. Isso eu posso confirmar, porque o Hubzinho que tem no Windows Phone é um lixo. Foi modelado pela galera da Motorola, né? Mas eu não consigo responder mensagens do WhatsApp pelo Hub, mas consigo ler. Então já é alguma coisa. Para um aplicativo que é para Android rodando no BlackBerry, tá bom Exatamente. Demais. Exatamente. Né? Sem dúvida. Mas pera aí, então vamos testar aqui ao vivo. Cara, porra, tá dando muito trabalho. Dane-se, BBM. Pô, mas eu queria testar essa merda. Ah, depois a gente testa. Queria perguntar pra vocês uma coisa, vocês que viram o sistema em mão, hands-on. O que vocês acharam dessa coisa de quando voltar, tá com os aplicativos abertos, assim, já de cara, assim, aquela telinha dos quadradinhos, assim? Cara, isso eu achei muito, muito legal. É o mesmo esquema lá do Sailfish, que vocês falaram no episódio. Isso, exatamente. Só que ele não tem tanta interação. Só que ele tem uma coisinha a mais. Tipo assim, no aplicativo de calendário, quando você minimiza ele fica o quadradinho ali e ele te mostra todas as coisas que você tem no dia, mostrando ali na miniatura do calendário. Assim como no Foursquare, se você minimiza, ele te mostra o último lugar que você fez check-in. No Twitter, ele te mostra alguma coisinha. Isso ficou muito legal. No App World, lá no BlackBerry World, ele te mostra o destaque do dia, o aplicativo de destaque. Isso ficou bem bacana, cara. E, que nem o Ducão falou, ficou bem fluido. Você sai do aplicativo e fica a miniatura rodando ali, mostrando alguma informação, né? Não é simplesmente a telinha pequenininha. Isso é muito legal. Isso é um tile, né? Isso é só um tile. Isso. Mas aí você não interage com esse tile, interage? Ué. Não, você clica e ele maximiza. Ah, isso que eu achei que eles podiam dar um passinho a mais e ser mais tipo Sailfish, sacou? Cara, se funcionasse como um widget, ia ser lindo, foda, cara. Exatamente. Então, mas é porque ele é meio pequeno, né, cara, pra colocar mais interação. Mas, mas vamos supor que, por exemplo, você tá no teu aplicativo ali de calendário. Você ia poder dar um slide nele, por exemplo, de ver as outras coisas do dia, por exemplo. Uma coisa simples, um movimento simples e tal. Mas já é uma interação mais que clicar e abrir um calendário, entendeu? Cara, até mais do que isso, cara. Uma coisa mais fácil ainda. Por exemplo, isso, abre o aplicativo de ligação e minimiza pra tela. Você vai ver, aparece lá Recent Calls e aparece as suas últimas três ligações. Tipo, três linhas assim. Fica muito bonitinho, muito arrumado. As últimas três ligações que você fez. Se você pudesse clicar em um desses e já ligar direto, sacou? Ia ser sensacional. Uhum. Ia ser muito maneiro. Mas qualquer lugar que você clique, ele abre a aplicação de inteira, sabe? Isso que vocês estão falando, eu acho que é um caminho até natural. Né? Na próxima versão, próximo update, que seja BlackBerry 11, isso vai acontecer. Pode ser. Aquela janelinha que fica ali, um preview da aplicação, ela não é funcional. Ela é só uma imagem que dá acesso à aplicação, é isso? É, o que a gente acabou de falar, ela dá acesso à aplicação e mostra algumas informações que o aplicativo te dá, assim como os tiles do Windows Phone. Exatamente. Sim, mas você não interage com elas. Não. Mas uma coisa que a gente tá falando aqui, calendário e mostrar o que aparece, não sei o quê. Uma coisa que eu queria falar é que a integração dele com os e-mails, eu acho que ficou muito bacana. Tipo assim, eu coloquei meu Gmail e ele conseguiu pegar todos os contatos, pega as mensagens, ele vem como push. Então, na hora que eu recebo o e-mail, é uma coisa engraçada, porque todos os meus dispositivos brilham ao mesmo tempo, né? Parece o... sei lá. É tipo, toca o Android, o iPod e o BlackBerry, tudo ao mesmo tempo. Mas isso eu achei muito legal, porque é em push mesmo. E funciona o calendário, dá pra você fazer muita coisa bacana, cara. Ficou muito legal. Eles usaram o CardTav lá, né, do Google. É, isso é realmente muito bacana, cara. Que é só você quer adicionar um e-mail, só você botar o seu endereço do Gmail e sua senha, que ele já integra tudo. Todos os contatos do Google Contacts, tudo que tá no seu Google Calendar. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal mesmo. E outra coisa que eu achei legal, os aplicativos que já vêm nativo. Ele já vem com Twitter, Facebook, LinkedIn, Foursquare instalados. Uhum. E todos eles funcionam muito bem. YouTube já instalado também. É, mas o YouTube abre o site mobile, né? E você tá ligado que esses aplicativos quem fez foi a própria BlackBerry. Não, não sabia. É, não, foi a, não foram as empresas, não. Foi, pelo que eu li, foi a própria BlackBerry. Eles fizeram já pra ter, já no lançamento. Uhum, isso aí. Até pra utilizar bem o Flow, né? O lance do Flow deles lá, do lance de rodar simultaneamente, né? E fizeram muito bem, né? Porque, pô, tá muito bacana. Tá muito maneiro, cara. Tem outras paradas aqui, por exemplo. Você chegou a usar esse Story Maker? Ah, eu não usei, mas eu vi o pessoal falando. É pra juntar foto, vídeo e música. É, cara, é muito maneiro. Esse Story Maker, você pode... Você tira umas fotos, você bota uns vídeos, sei lá. Aí você clica aqui, cria uma nova história. Aí você cria tipo, uma linha do tempo com fotos, vídeos de aba 4. Bota uma trilha sonora. E bota lá Create, ele cria como se fosse um clipezinho pra você na hora ali, sacou? Uhum. Uma música que você escolheu, com as fotos que você quis e tal. Aí tem uns efeitozinhos, passando de tela. Cara, muito maneiro. Você pode exportar ele depois? Ah, quer jogar no YouTube agora. Pô, cara, deixa eu até tentar acho aqui. Acho que por enquanto não vai dar, porque não tem um YouTube integrado. É, mas é natural. Mas acho que pode ser que quando o Google fizer o YouTube... Isso é um negócio legal. A HTC, tinha algo parecido com isso. A HTC Footprint, eu acho que é isso. Ela tinha algo parecido com isso. Você colocava uma história tua, então durante uma viagem você fazia foto, mas ele ia gerando... Só que ele não fazia essa integração de gerar um vídeo, né? Por exemplo, compilar isso com uma música de fundo e tudo, eu acho que você não tinha, não. Mas tinha essa parte de você ir registrando ele mostrando o caminho, coisa assim. É, que a ideia do Footprint é pegar a geolocalização das suas fotos e montar. Cara, acabei de testar aqui, é muito maneirinho mesmo, que tem vários efeitos pra você botar na abertura, que tipo, na abertura aparece lá o título do álbum que você quis botar e a data, aparece o mês e o ano. Aí começa a tocar a música que você escolheu, aí aparece a foto... E dá, tipo, um zoomzinho, assim, na foto. Um zoomzinho, foda, né? Dá um zoom na foto, faz uns efeitos. Aí, quando acaba, aparece lá, Story by, aí o seu nome. E aparece alguns efeitos também, por exemplo. Sabe aquele efeito de cinema antigo, quando o rolo queima, sobe os negócios e tal? Aí aparece isso. Cara, tudo faz muito fácil aqui. Aí você salva, você pode... Aquele renderiza, demora um tempinho, e ele fica salvo como arquivo de vídeo, mas não tem integração já pra subir pra lugar nenhum, não. Pro YouTube, direto, coisa do tipo. Eu acho que não, mas eu acho que mais pra frente pode ser que tenha essa integração, porque todo esse esquema deles de enviar pra outro lugar, o share ou o hub, eles falaram que vai ser aberto, então vai ser um negócio muito mais parecido com o que o Android tem. Eu até tava falando pro Ducão que eu instalei um aplicativo chamado Pixay, eu acho que era Pixay, de edição de foto. E aí você abria uma foto na galeria, aí você escolhia lá share, compartilhar para algum lugar. E entre as opções tinha esse Pixay. Aí a foto que você tava vendo na sua galeria ia direto para esse aplicativo de edição de imagem. Ou seja, ficou muito, muito bacana. Você pode fazer o seu aplicativo abrir um vídeo. Então o YouTube, quando o Google fizer... O YouTube pode ter um esquema desse, então você escolhe um share de um MP4, export to YouTube e ele envia e acabou, cara. Porque a BlackBerry fez isso ficar bem, bem dinâmico, bem aberto, né? Isso nesse Story Maker, não é isso? Não. Isso que eu tô falando é do BlackBerry. Do BlackBerry. Ah, cara, isso é ótimo, mané. Isso é, quanto a concorrência estiver mandando melhor, mané, mais a Apple vai ter que correr atrás, mais a Google vai ter que correr atrás. Isso é excelente. E deixa eu perguntar... O Windows não, né? Porque o Windows não consegue, né? Chegar nesse ponto. Não, o Windows tem... Não, mas... Pô, o Windows tem resiliência, pô. Resiliência, olha. É, mas vem cá, e a câmera? O que vocês viram aí? Animal, hein? A câmera tá muito maneira, cara. Tá tirando, as fotos são boas, só que não tem aquela coisa sensacional que a gente viu na claro apresentação. Que claro que tem. Então eu não consegui usar. Como é que faz? Ó, entra no aplicativo de câmera, que dá pra entrar pela sua tela de bloqueio. Tá, tirei a foto aqui. Aí você clica no ícone de câmera que tem, aí ele mostra. Ah, lá em cima. Caraca, isso é muito doido, cara. Ué, mas eu não consigo voltar só na onde... Ah, cara, depois eu testo direito. Ele é praticamente uma edição ao vivo, ué. É, na hora da cara da pessoa. Eu mostrei isso pro pessoal da empresa. E realmente funciona muito bem. Ele, tipo, muda a feição da pessoa. Você escolhe, tipo, o tempo da foto, né? Ele tira a foto por alguns segundos. Aí você escolhe qual frame da foto que você quer usar. E depois o rosto de cada pessoa. Qual o rosto que você quer usar desses frames. É voltar no tempo, sacou? Ele tira várias fotos. Aí ele tira várias fotos em sequência, só que só aparece a última. Só que aí você pode escolher... Exatamente naquele ponto, naquele rosto daquela pessoa que saiu piscando na hora, você pode voltar milésimos de segundo, pentelésimos de segundo para um momento que ela não estava piscando. Essa é a parada maneira. Funciona bem legal. Isso é maneiro, mas eu não sei quem chegou primeiro, ovo ou a galinha, e eu acredito que tenha sido a BlackBerry. Isso tem no Galaxy Note, já o 2, eu acho, se não me engano. Então, aqui no Samsung, no S3, eu tenho o Best Photo. Então, ele também faz a mesma coisa. Sim, é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Que o Best Photo, ele tira várias fotos e escolhe a melhor pra você. Nessa daqui, você edita a foto na hora mesmo, entendeu? Você tira uma... E só naquele lugar, sacou? Só o rosto da pessoa. Mas então, só falando do multitasking, cara... Isso é uma coisa que me empolgou muito quando eu vi a apresentação deles, isso lá em agosto, naquele evento lá deles, que eu até falei isso na gravação, em alguma gravação aqui, eu falei que uma coisa que me irritava muito, cara, com o Android, não sei se no iOS é assim mesmo, que quando você tá vendo algum vídeo no YouTube, você desliga a tela, você apaga a tela, o áudio para. Uhum. Porque é óbvio que você tá assistindo um vídeo, você vai desligar a tela, tem que parar tudo, só que não. Porque eu tô com aquele vídeo aberto só pra ouvir o áudio de um show, por exemplo. Aqui no BlackBerry não tem caô, cara. Você abre o YouTube, tá tocando lá a parada, você minimiza, você abre mais um monte de coisa, continua rodando, continua tocando o som daquele vídeo. Você pode travar a tela pra fazer o diabo, vai continuar tocando, cara. Isso é muito maneiro, isso eu achei muito legal. Otsu, você tá usando o BlackBerry, mas tá usando o iPod, Android, tudo ao mesmo tempo, né? Tô usando tudo. O Diego, você tá usando... Pô, eu te mando o meu, mas eu acho que você não vai querer usar ele por muito tempo, não. Ô, Diego, você só tá usando ele, né? Só tô usando o BlackBerry, já há 3 dias, direto. Você tá usando com YouTube, música, etc. Tudo. O que você tá achando da bateria? Cara, normal, dura um dia e acaba, é isso. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz com os outros celulares. Eu chego em casa, boto no carregador, não tem jeito. Eu não cheguei a testar pra ver quanto tempo fica ligado, não. Mas sei que não vai ser... Mas o 3G mais... aguenta tranquilo? Como assim aguenta tranquilo? Você funciona bem? É. Funciona normal, como tava funcionando no Marston 3, cara. Tá, cara, a única coisa que me irritou mesmo foi esse lance do WhatsApp de eu não conseguir mandar mensagens novas pras pessoas. Isso me irritou profundamente, mas tirando isso, tudo você tá... Você tá hackeando muito... o WhatsApp. É, não, eu consegui instalar o WhatsApp do Android e eu consigo mandar responder mensagem... Quer dizer, uma vez que você me mandou, eu consigo mandar pra ela, né? Mas eu não consigo criar uma nova. E os grupos, que eu uso mais por causa dos grupos mesmo, eu consigo usar tranquilamente. Legal. Então, cara, tô usando na moral. Até agora não deve ter nenhum problema. Eu tô usando bastante aplicativo de música. É muito bem feito, cara. É muito na moral. É. Ele mostra... É bem, muito bem organizado. Sem pô, sem problema nenhum, não tem nada de difícil de usar, é bonito e tal, ele mostra já, dá pra você organizar pro artista, álbum, gênero, Diaba 4. Quando você entra num artista, por exemplo, entrei aqui, Black Keys, aparece todos os álbuns do cara, né, um embaixo do outro, já com as músicas e por ordem cronológica, tipo, do mais recente pro mais antigo. É muito maneiro, cara. É muito bem feito mesmo, bem na moral. E toda aquela fluidez que eu já falei. Que tipo, eu, por exemplo, eu tô aqui, entrei em... Abri o aplicativo de música, ele aparece aqui no Recent Music, que são as últimas que eu adicionei. Aí eu entro aqui em alguma coisa, por exemplo, cliquei em alguma banda. Aí vem uma telinha da direita pra esquerda cobrindo aquela parada. Eu clico em algum álbum, em alguma música, por exemplo. Aí vem outra telinha da esquerda pra direita. Eu vou apertando back, ele vai voltando, sacou? Então é tudo... animadinho e tal, do jeito que o iOS gosta. O que vocês acham que é a parada que tá mudando, que tá sendo o ponto assim, cara, vamos mudar a BlackBerry por causa disso? Cara, sinceramente, eu acho que nada. Não tem nada... Não, sem brincadeira, é um sistema operacional muito legal, eu tô gostando bastante de usar, mas não tem nada que faria eu mudar pra ele. Eu acho que se alguém que nunca mexeu num celular pegar nesse celular, vai curtir e talvez fique com ele pra sempre, porque vai se acostumar. Mas eu não vejo que. Eu não vejo nada que faria, por exemplo, o cara sair do iOS pra pegar um BlackBerry. Sinceramente, essa é a minha opinião, sacou? Pra mim, seria a interface. Toda a mudança e os gestos que ela tem. Mas que nem o Tom falou. O que ele faz, os outros sistemas também já fazem. Eu acho que ele é muito mais parecido nesse caso com o Android do que com o iOS. Eu acho que ele tem muito mais aberturas como Android do que o iOS. Entendi. Só que com mais. Coisinhas bonitas, né? Exatamente. O nosso... bem mais bonito que o Android, cara. Vamos combinar. Eu andei lendo que uma das coisas que atrairia muitas pessoas é porque ele se tornaria, entre aspas, muitas aspas, como sendo o sistema que consideraria tudo embarcado. Então ele seria celular, tablet e também os sistemas que viriam com carros. Mas, Tsui, se eu não gostei do player de música, eu posso trocar e instalar um outro? E se mudar ele como padrão? Não sei, cara. Ainda não peguei nenhum outro player de música. Não procurei. E era legal a gente saber isso, né? Porque às vezes eu achei, sei lá, o player de música pra uns é lindo e pra outros é umas fezes, né? Não sei, cara, porque não procurei outro player de música, nem outro navegador. E o sistema tá muito novo, até pro pessoal lançar isso. Por enquanto. Essa é uma dúvida que é interessante pra gente também entender daquela parte do... da fluidez, né? A gente sabe que no Android a gente tem um problema de fluidez por causa da maneira que é montada, são montadas as camadas, né? Uhum. Para acesso ao hardware, aceleração e tudo mais, para que as aplicações possam ser substituídas. Então, isso. A parte da fluidez que ganha de um lado pode estar perdendo de outro, né? Então, sei lá, eu quero trocar meu discador, eu quero trocar meu navegador padrão, quero trocar qualquer outra coisa que eu não gostei, né? Quero trocar meu teclado. O teclado do BlackBerry já vem com swipe, é isso? Não. Tem nada não, o teclado é uma outra parada completamente diferente, muito doida. Muito da hora. Demorei um pouco pra me acostumar, mas agora eu tô gostando, cara. Ele funciona mais ou menos como o SwiftKey. Tem português? Ele adivinha... Tem português. Você pode botar quantas línguas você quiser. Que ele adivinha o que você quer escrever. Só que o SwiftKey, você vai escrevendo... Ele aparece lá três opções, certo? Ali em cima você escolhe uma das três. No BlackBerry aparecem mais opções. E o que eu achei mais interessante é que não são as opções ali em cima. A opção sempre aparece em cima da próxima letra. Então se você quer escrever, por exemplo, próximo, você escreve PR, provavelmente ele já adivinhou que você quer escrever próximo. Então em cima do O vai aparecer escrito pequenininho, próximo. Aí você... Esse, ao invés de você apertar o O, você dá uma empurradinha pra cima, você dá um tequinho pra cima, e ele, aí tem uma, obviamente tem uma animaçãozinha pra ficar bonitinho, e aparece o próximo na sua caixa de texto. Legal. Agora, digamos que você não queria escrever próximo, você queria escrever, sei lá, prato, provavelmente em cima do A vai ter o prato, e você pode dar esse totozinho pra cima pra subir o prato. Cara, no início eu tava achando muito bizarro, só que depois se acostuma, quanto mais você vai usando, mais inteligente ele vai ficando. E agora eu tô gostando bastante, cara. Não tô escrevendo tão rápido quanto eu escrevi no swipe. Porque o que eu acho mais legal do swipe é que você consegue escrever com uma mão só, muito rápido. Nesse teclado eu não consigo escrever com uma mão só rápido ainda. Mas tô me acostumando, tá ficando melhor. Chegaram o swipe da versão do Android pura lá, da 4.1, 4.2. Sim, eu uso no S2. Funciona muito bem. Ela também, conforme você vai fazendo o movimento swipe, a palavra vai seguindo o seu dedo, não é isso? Isso. É, mais ou menos. Só que aqui ele não segue o dedo, fica na próxima letra. É, mas não segue o dedo porque não tem swipe, né? É, não tem. Mas uma coisa bacana também é que você, que nem o Ducão falou, você consegue colocar várias línguas nele. Então você, normalmente qual é o problema? Você coloca seu teclado em português, só que no meio da sua frase você quer colocar uma frase, uma palavra em inglês. Então o teclado dos outros sistemas vão se perder completamente, se não for o Swift Key. Porque o Swift Key consegue juntar tudo. Mas no BlackBerry você vai colocar lá, hashtag, sei lá, qualquer coisa. E ele consegue pegar essa palavra de outra língua do nada, assim, conforme você vai escrevendo, cara. E isso funciona bem legal. É, isso é uma bacana, porque quando você começa a usar esse teclado pela primeira vez, a maioria das palavras que ele vai tentar adivinhar são palavras em inglês. Então, você tá escrevendo em português, no início é meio chato. Só que eu já tô usando já 2 dias direto, já tá bem tranquilo. E outra parada que no início eu achei muito ruim, até falei com o Tissu, é que o autocorrect dele é na barra de espaço. Então quando você tá escrevendo, escreve alguma coisa errada, ou o teclado acha que tá errado, o dicionário acha que tá errado, se você apertar o espaço sem ver, ele corrige e dane-se. Mas exatamente como o autocorrect do Swift Key funciona. Exatamente assim, ele corrige quando você aperta o espaço. Só que aí eu tô vendo lá, quando eu não sabia usar ainda, eu vi lá que eu tava escrevendo uma coisa, ele ia corrigir pra outra, só que eu não queria aquela, só que eu não tinha opção de não querer, porque era na barra de espaço. Uhum. Então eu tinha que botar na barra de espaço. Só que depois que eu vi, assim como tem a sugestão de palavras em cima de cada letra, quando ele corrige, em cima da barra de espaço aparece a palavra exata que você escreveu. E se você quiser escolher aquela e não a correção dele, você dá esse totozinho pra cima, a palavra vai continuar com o jeito que você escreveu e ele adiciona no dicionário. Então a próxima vez que você escrever. Né? Então a próxima vez que, que você escrever isso, ele já vai reconhecer como certa, não vai tentar corrigir mais. Isso é muito maneiro, cara. Até agora eu tô achando ele bem inteligente e tá realmente melhorando, cara. Tô até dando mais chance pra ver se eu realmente me acostumo. Outra parada que eu achei interessante, e uma coisa que eu nunca gostei do iOS, é você precisar do iTunes para botar as coisas lá. No BlackBerry é híbrido. Você tem lá o software lá que roda no Windows, que você pode que você pode sincronizar uma pasta de música e coisa do tipo, assim como funciona o iTunes. Mas se você quiser, você pode simplesmente pegar as coisas e arrastar para a pasta músicas dentro da memória do seu celular, que vai funcionar normalmente, como você faz com o Android. Então isso eu achei muito você bacana. Você testou no Linux? Testei, cara. Funciona? Eu demorei um tempinho, porque isso é bizarro. Porque quando você liga no Windows, ele já reconhece como se fosse um HD externo. Não, ele reconhece como um drive normalmente. De rede. Se você perceber, isso. É um drive de rede. Exato, mas ele já monta automaticamente. Sim. Então fica lá como um HD. Então você pode já arrastar normalmente. No Linux, ele não monta automaticamente. Então quando você liga no USB, ele parece que ele está se conectando, aparece lá a conexão com fio. Como se ele estivesse conectando numa rede cabeada. Uhum. Aí caraca, se ele consegue reconhecer como conexão com fio, então tem como eu acessar isso. Aí dei uma pesquisada, descobri qual é o IP. Então, no Linux eu consigo entrar como se fosse um SSH, cara. Como se fosse uma conexão remota, só que um pouco mais simples. Sem ter que usar terminal e tal. Eu consigo, pelo próprio navegador de arquivos do Linux, eu consigo conectar pelo IP. Uhum. Aí abre normalmente... como se fosse um driver de rede mesmo, algum HD que está na rede interna da minha casa, e consigo passar as coisas normalmente, como eu faço com o Android. Isso seria equivalente ao Keys da Samsung? Não, mais ou menos. Assim, o BlackBerry Link seria, só que o BlackBerry Link consegue também se integrar ao iTunes e ao iPhoto. Só que esse esquema do BlackBerry, além dele ter, o Keys é só o Keys, né? O que eu achei mais legal dele é que ele monta como drive de rede e não como MTP do Android. Então o MTP, uhum. ele é um padrão meio fechado lá da Microsoft, e aí ele funciona bem no Windows, funciona mais ou menos no Linux, em algumas distribuições, e não funciona no Mac. Você tem que usar a droga lá do Android File Transfer. E no BlackBerry funciona, se funcionou no Linux, então ele funciona em todos os sistemas, porque no Mac ele também funciona como drive de rede. Então você, além de ter o BlackBerry Link já, e se integrar com iTunes. Então você pega, abre como drive de rede, cara, e puxa suas fotos. Ele tem uma pasta especial lá do Android, se você entra numa pasta MISC. Do Android? Se você entra numa pasta chamada MISC, de miscelânea, ele abre um esqueminha de pastas, uma tree directory, igual do Android, igual quando você liga seu celular pela primeira vez. Então tem a pasta Android, a pasta Media, a pasta music, vídeos, essas coisas, igualzinho. Funciona muito bem, no Mac funciona maravilhosamente bem também. No Linux não é simplesmente plug and play. Eu tive que descobrir como é que acessava e tal. Foi uma merda que ainda não tem muita documentação isso. O pessoal não tá falando muito sobre isso. Nem não tá testando muito no Linux ainda. Só que aí eu descobri num fórum falando como fazer deploy de aplicativo pro BlackBerry. Uhum. Aí tinha esse esquema do IP. Então eu fiz esse esquema e consegui acessar o drive. Sim, mas talvez ele não faça o mount automático por causa das permissões de root do Linux, né? Ah, mas você considerando o perfil do usuário do Linux, isso nem chega a ser um grande problema, né? É, exatamente. Não, tanto que eu consegui fazer mesmo sem achar um tutorialzinho, sim, sacou? Eu peguei uma informação de uma outra parada e eu usei pro que eu queria. Que a gente tava falando como fazer deploy. Você programar no Linux e fazer deploy da aplicação pro BlackBerry, sem ter que entrar no Windows ou no OSX, sacou? E eu consegui fazer. E vem cá, o pessoal que tá ouvindo, que ouviu o podcast sobre a Palm, que a gente botou como que vamos dizer, uma musiquinha enquanto eu falava uma coisa meio obscura, isso não é mais segredo pra ninguém, o Tsu já postou no Twitter e etc, que havia boatos, vamos dizer, ainda existem, de que ia ser lançado o BlackBerry 10 pra RIM, antigamente, né, agora BlackBerry, vender essa parte de celular. Ainda até boatos assim de que essa venda pode acontecer pro Facebook ou pra Amazon. E o que vocês acham? Vocês acham que é possível, assim, ter tido isso mesmo? De eles lançaram um sistema bacana pra aumentar o preço e, galera, bom. Eu mantenho a minha opinião de sempre, com certeza é isso. É o que eu falei no início, cara. Eu acho que eles estavam muito atrás do mercado e eu acho que vai ser muito difícil eles chegarem e marcar um ponto de posição no mercado sem ter algum grande incentivo aí, né? Se for simplesmente ter uma coisa bonitinha, o Windows já veio com uma coisa bonitinha. Se for simplesmente uma coisa que todo mundo oferece, ele não vai ter esse destaque, né? Então, acho assim, ou ele se junta com alguma coisa, tipo, se ele se juntar com a Amazon, porra, ele tá se juntando com um puta provedor de conteúdo, né? Querendo ou não, quando ele se junta com o Facebook, é um provedor de uma rede social muito forte. Então, assim, ele vai estar com uma coisa muito mais pesada, assim, pra poder concorrer e tirar uma fatia grande do mercado. Simplesmente chegar no mercado com uma nova carinha nova, não, é aquela coisa, como que é, carinha bonita não enche barriga, né? Já diz o velho e conhecido ditado, cria uma cobra e te direi quem és. Caraca, tá inventando um novo ditado, cara. Que nem o Chapolin, tem, tem, né? Isso, cara, tem isso, cara. É, exatamente. Em casa de ferreiro, tanto bate até que fura. Que nem Chapolin. Fala isso. Rapidinho, na verdade a frase é acho que é rosto bonito não põe mesa, alguma coisa assim. Beleza não põe mesa. Obrigado. Exatamente. Beleza não põe mesa. É exatamente isso. Ô Deco, pega essa frase e fala pra todos os modelos e modelos que existem. Carinha bonita não enche barriga. Agora você vê. Fala aí, beleza isso, não põe mesa, cara. É outra versão, entendeu? Caraca, maluco. É uma versão mais hipster. Olha a minha carinha bonita, o tamanho da minha barriga, é claro que enche. Não, mas a carinha bonita, com todo respeito, obviamente, é com a vossa sua patroa que botou a mesa. Porque se dependesse da tua, você tava morrendo de fome, meu camarada. Não, foi que o Sam já falou isso algumas vezes, cara. Se fosse depender de beleza, não tinha nem mamado, né? É. Ai, caramba. Que um aninho, né? Aprende a correr, porque ninguém quer pegar no colo, né, cara? Aprende a roubar, né? Com um ano. Você vê, o marginal do Rio de Janeiro ensina a roubar, você vê. Meu filho aprendeu a andar com 8 meses. Por quê? Porque ninguém pegava ele no colo, ele vinha pra ter. Tá certo. Fala aí, Sam. Você falou pouco também. Parte empresarial aí dos negócios, olha, a gente não pode duvidar de nada, né? Do dia pra noite pode dar uma reviravolta, BlackBerry vai ser vendida pra Apple, sei lá, isso aí a gente não pode duvidar pra nada. Assim, ou vendida pro Google, ou pra Amazon, ela ser vendida, uma vendida pra outra. Então, às vezes a gente tá esperando algo de uma certa empresa e de repente muda tudo. Outra vem uma outra e compra. Como pra mim, na época, foi a surpresa da compra da Motorola pelo Google. Então, eu acho isso. Se eu tivesse que apostar, apostaria que sim, que vai ser vendida e nesse ano. Se for a partir do ano que vem, cara, aí já não tem mais nada a ver, entendeu? A partir do ano que vem tudo pode acontecer, mas eu acho que isso acontece sim, cara. Eu vejo o Facebook fazendo isso, uma aposta muito louca. Mas você acha que vai ser vendido tudo? Ou, tipo, eles vão continuar fazendo sistema operacional e alguém vai fazer o celular? Ou você acha que eles não vão fazer mais nada, só pegar o dinheiro? Eles vão licenciar o SO? Pois é, cara, isso me deixou muito confuso agora, exatamente quando o senhor falou que eles mudaram o nome da RIM pra BlackBerry Software. Então vai ser o quê? Estão querendo separar software e hardware? Vender só o software e continuar fabricando hardware? Não é BlackBerry Software, só BlackBerry. Só BlackBerry, então é tudo uma coisa, cara, não sei. Sim. Realmente eu não sei, não tenho ideia. Cara, uma coisa que eu falo é que... Mas o rumor... Desculpa. Acho que esse CEO novo, o Thorsten Heinz, ele veio assim com uma cara muito nova mesmo pra BlackBerry. Mudou tudo. Falaram que ele é um CEO muito bacana, tá tentando assim fortemente fazer o BlackBerry voltar. Assim como a CEO lá do Yahoo, tentando de tudo assim pro Yahoo continuar em frente, se atualizar, mexer nas coisas. Eu acho que ele tá fazendo certinho, cara. Não acho que vai ser vendido, não. Eu espero que não seja vendido, não. A não ser que dê alguma coisa, tipo, muito, muito errada. Aí, bom, pra continuar, espero que seja. Eu acho que não, se for vendido, isso não vai ser ruim, não, sabe? Eu acho que isso vai ser pode ser o que o André falou, pode ser um gás. Cara, então, eu acho que a BlackBerry como um todo não acaba. Eu acho que pode até ser comprada pela Amazon, Facebook, Java 4, eu não cheguei a pensar nisso ainda. Mas acho que o sistema operacional vai continuar, cara, sendo lançado por alguém. Porque tá muito bacana, só que foi o que eu falei quando a André perguntou o que que tem que faria você migrar pro BlackBerry 10. Nada. Não tem nada excepcional. Isso que é foda, né? Porque assim... Essa é a merda. Eu acho que não é tanto assim. Se você, por exemplo, Ducão, não pudesse mais ter um Android... Você não pode, o Android morreu, o Google fechou, sei lá, não pode mais ter. Você iria pra um BlackBerry? Sim, mas... entre BlackBerry iOS ou Windows Phone, ele é BlackBerry, não, sem dúvida. Então eu acho que ele não está tão ruim. Assim, ele não oferece nada espetacular, superior ao que ele já tem. Mas eu cara, mas olha a situação que você criou. É se o Android morrer, não, o Android calma não vai... Calma aí, tira o líder de mercado, é o que tu quer falar. Tira o líder de mercado, ele seria o primeiro substituto. É isso, que falar. Exatamente. Assim, ele... Na minha opinião, sim. Peraí, deixa eu terminar. Assim, não é que ele tem algo espetacularmente acima dos outros, mas ele conseguiu chegar no nível dos outros. Tudo bem que ele tá vindo, né? Tipo assim, muito atrasado no mercado, então era obrigação dele fazer isso. Mas, pô, bacana, cara. Ainda não tem o Ubuntu Phone, provavelmente você vai querer. Mas... Isso, é isso que eu ia falar. O Ubuntu Phone foi anunciado há pouco tempo, e pra mim ele é todo sensacional. Ele é todo melhor do que qualquer outro. Se ele for lançado hoje eu migo pro Ubuntu Phone. Imaginando um jogo de poker, a BlackBerry foi a primeira que mostrou as cartas esse ano. Sim. Sim. Esse ano. É, porque ela começou a apresentar em agosto do ano passado. Você tá entendendo que pra 2013, a primeira que mostrou as cartas foi a BlackBerry. A gente tem mais quatro players grandes aí no mercado pra mostrar o que eles vão vir fazer aqui. Então... Se ela não mostra a primeira. Se ela não é a primeira a mostrar a cara em 2013, ela já perde o do ano, sacou? Então, ela é só caso pra se pensar, né? É só pra não, gente claro, pensar. Agora, o que eu acho que a única coisa que a BlackBerry tá fazendo correta, é porque, por exemplo, a Nokia demorou anos pra se posicionar contra o smartphone. Ela deixou a marca dela, porra, cair de confiança e tal, e aí veio no critério de adotar o Windows Phone, ficou aquele meio dito por maldito e morreu a história, né? A BlackBerry se posicionou. Por mais que ela não tenha agora um puta sistema, pô, sistemão, hein, irado, tudo inovador, não é tudo inovador. Faça a mesma coisa, mantenha o que o ambiente dos outros faz. Mas ela se posicionou. Eu acho que foi a coisa positiva que a BlackBerry fez. Foi, estou me posicionando no mercado. Porque se ela demora mais tempo para se posicionar pro mercado, cara, eu acho que ela nem resgata. Nem resgata por exemplo, esses desenvolvedores que receberam os aplicativos dele. Não resgata essa vontade do pessoal desenvolver para BlackBerry. Porque assim, se ela não fala, morre a história do BlackBerry. Eu acho que ela demorou o máximo que ela pôde. Se ela demorasse mais um ano, ela não precisava mais lançar porcaria nenhuma. É. Mas eu acho assim, até pergunta pro que vocês acham, que olha só, ela lançou tem um mês, vocês acham que hoje, um mês de lançamento, ela tá muito mais promissora que o Windows Phone? Apresentaram players maiores, Will, pelo menos de aplicativos, eles já falaram, vamos ter Skype, vamos ter... Facebook, vamos ter... e não só isso. Eu entendi a pergunta do Will. A pergunta do Will é interessante. Eu não sei nem se a gente consegue responder, inclusive. A pergunta dele é interessante. Com O BlackBerry 10, ele é mais promissor que o Windows Phone? Eu, particularmente, acho que não. Eu também acho que não. Pela força que a Microsoft tem no mercado. Pelo sistema operacional que a Microsoft leva nas costas. É só por isso. É. Eu acho que então, é só pelo acabou. Windows. Pelo Windows mesmo. Pelo Windows, exatamente. Morreu aí. Windows e Office. Vamos dar uma chance pro Office, porque o Office pesa muito. Mas é por aí. Exatamente. É por aí. É o que todo mundo pensa. Eu acho que muita gente que pegou o Windows Phone foi, caraca, vou usar o Word, vou usar Excel, exatamente. Vou usar Google Docs, quando vou usar um genérico, vou conseguir usar o próprio pacote Office no meu celular. Exatamente. Então tá bom. Tem muita gente que foi pro Windows Phone por causa disso. Mais pra frente, a gente pode fazer mais um episódio sobre desenvolvimento e falar o quão difícil é pra desenvolver pra cada uma das plataformas. Não, e pro BlackBerry, cara, não tem como reclamar, que você pode fazer em um milhão de coisas, cara. Se você quer fazer nativo, você é aquele cara que não quer desenvolver exatamente como o celular foi pensado. Você vai lá em C++, QT, boladão. Aí, mas se você é programador Android, você faz em Java, tranquilo. Se você é programador web, você faz HTML5, tranquilo. Então tem uma gama de opções muito boa, cara. Então, pô, é sensacional. Então você não tem mais desculpa de é muito difícil desenvolver pro BlackBerry. Não é, porque você tem um monte de opção. Mas, enfim, eu só queria deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo aí, pessoal da Mozilla que tá ouvindo. Pô, vocês podiam dar um celular pra gente. Um DevPhone do Firefox. Não, e isso é extensível ao pessoal do Jelly também. É, e também, cara, do Ubuntu. Se quiser mandar um Ubuntu via correio, estamos aí. Que Jelly? O que é Jelly? É Jailfish, acho que é Jailfish. Jailfish. Jailfish. Jailfish. Caraca, Jelly é do Android. Eu sei que o Mark Sutherland está ouvindo Jailfish. A gente, né? Então. É, cara. Exatamente. Pô, sou seu fã. Sou seu fã, Mark Sutherland. Manda um Ubuntu fone pra nós. Mas é que eu tô falando da Mozilla, cara, é porque o DevPhone do Firefox já foi lançado. Eu tava na Campus Party e uma galera ganhou, só que eu cheguei atrasado e não pude participar do Hackathon, não ganhei. E, pô, olha como é que a gente tá fazendo propaganda da BlackBerry. A BlackBerry deu o celular pra gente, tá fazendo propaganda deles. Então vocês podiam dar pro celular pra gente fazer propaganda de vocês. Fique claro que a gente só vai fazer podcast porque recebeu um celular de vocês. Exatamente. Vamos ficando por aqui. Obrigado por ouvir mais um episódio de Mobilidade FM. Tissu, rapidamente, fala nossos contatos antes que a patroa do Sam bata nele. @ Mobilidade FM, @ eu Android, facebook.com/euAndroid, e é isso aí, pessoal. Aê, oi! Valeu. Não deixe de curtir a gente no Facebook, seguindo no Twitter e o Diaba 4. Aquele abraço. Pessoal, obrigado pela atenção. A gente vai mudar de nome, eventualmente, vai mudar de euAndroid para Mobilidade FM, então se liguem, porque vai mudar tudo. Vocês não vão sofrer nenhum problema, vai tudo mudar. Tudo e vocês mudar. Não vão precisar. Vai ser transparente vai pro ser usuário. Transparente é isso aí, a gente tá. Indolor, completamente indolor. E muito mais legal, porque é um nome muito mais bacana. Então é isso, até a próxima, obrigado pela atenção e aquele abraço. Valeu, beijo nas crianças.